fazer tudo outra vez. Você me quer de novo, eu sem pensar me levo um beijo de paz, um raio de luz na festa do amor. Você me seduz na luz do luar, no sol de verão. Você é desejo e eu sou paixão. A sua pele arde mais que uma brasa viva no chão. Você me leva e eu delirio nos gemidos de emoção. Você me quer de novo, eu sem pensar me levo um beijo de paz, um raio de luz na festa do amor. Você me seduz na luz do luar, no sol de verão. Você é desejo e eu sou paixão. E eu te quero muito mais só pra mim. Você me quer, você me faz prazer sentir. Você me quer de novo, eu sem pensar me levo um beijo de paz, um raio de luz na festa do amor. Você me seduz na luz do luar, no sol de verão. Você é desejo, eu sou paixão.